Operador, bom dia, Azul Alfa, Yankee Delta. Azul Alfa, Yankee Delta, prossiga. Bom dia, Tanais, estacionado na posição 3 Lima, parte 3. Autorização para giro de motor em marcha lenta e sair a estação. Alfa, Yankee Delta, hospital 6, reporta ao término, ajuste 013. 013, Alfa, Yankee Delta, encontra o término. Alfa Salvador, o azul Alfa Yankee Delta, término do check de motores, obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Alfa Yankee Delta. Uno 61, bom dia, informação Bravo, Guarulhos autorizado, via peso 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motivan, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5113, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perdulo 10, Taubaté. Saindo da EOL, Leda Mote, com a curva direita da 10, patrão 513, controle 208, gol 1961, posição 4. Gol 1961, correto, posição 4, chama o ponto, suspeito finalmente. Chamará o 1961. lançamento, voo 1161, posição 4. Autorizado, sanitário. Autorizado, Samaral, no céu. Taxi Gol 1161, autonomia 4 horas e 16, POB 162, autorizando o galeão. Gol 1161, autorizado táxi para ponto de espera, pistão 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera, chame torre 1118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, no meu voo. Paciência, 295, obrigado, um ótimo dia. Igualmente. Autorizado a linha colar, 10, vento, 080 graus, 7 baixo. Autorizado a linha de colar, 10, gol, 1, 1. Tauro decolou aos 40, mandou 08 controle, bom voo. 08, obrigado. Boa, tá, é bom domingo. Pelo gol 1161, decolando, se escuta. 1161, contato com o radar, suba para nível de voo 360, saída da L. Sim, saída da L.